a saudade pedindo carona no meu caminhão. Está chovendo, mas vou dirigindo com todo cuidado nesse estradão. Esse trecho eu conheço já faz muito tempo, não vou vacilar. Não abuso da sorte, na serra não solto. Não vou arriscar. Vou seguindo em frente nessa longa estrada, contando os KMs, não vejo a hora de chegar. Eu e a saudade batendo de frente, parece luta de MMA. Vou seguindo em frente essa longa estrada, contando os KMs, não vejo a hora de chegar. Eu e a saudade batendo de frente, parece luta de MMA. Coração apertado e o rádio ligado em uma estação. É o Gerson Rufino cantando um dia de sol. Que linda canção. O sono apertando e eu me programando. Ah, tenho que parar. Vou dobrar meus joelhos e agradecer ao meu Deus pra amanhã continuar. Vou seguindo em frente nessa longa estrada, contando os KMs, não vejo a hora de chegar. Eu e a saudade batendo de frente, parece luta de MMA. Vou seguindo em frente essa longa estrada, os KMs, não vejo a hora de chegar. Eu e a saudade